pela cordiona do tempo que abriu fole e não fala. Muita moça da campanha bailou seus sonhos na sala. Muito romance fronteiro desses que a noite ainda empala. Teve um floreio primeiro nos alvoroços de um pala. Quanta saudade perdida nos toques dessa cordiona, ensinou para o pago essa maneira chorona. E muito foi a razão de uma noite redomona, de se entregar o coração para os olhos de alguma dona. Pela cordiona do tempo, nos rechos beira da estrada, alumbrado de candeeiro, clareando a copa e mais nada. Quanta promessa foi feita no escuro de uma ramada, pra muita moça direita perder-se na madrugada. Trago por desgosto, já se golpeou o balcão, ouvindo sem por sentido essa gaita de botão. Dos que procuro no trago uma verdade ou razão pra desfazer um estrago guardado no coração. Pela cordiona do tempo que abriu vôlei pra vida, quanta alegria fez casa, quanto rincão deu guarida, quanto gaúcho campeiro campeando alguma investida, abriu o peito troveiro contando causos da lida. Quanto a Deus que ficou, quanto a Deus que virá, nas vozes de uma cordiona há muito que se cantar. Porque há quem tome um gole mirando a luz de um olhar, bem antes que feche o fole e depois que o baile acabar.